fiz no dorso do vento meu cavalo. Nas brancas crinas paixão crivei e amei no dorso do vento rei. No bom me aventurei, cavaleiro do ar. E amei no dorso do vento rei. No bom me aventurei, cavaleiro do ar. Fiz meu troféu nos prados campesinos. O verde vento viu meu viver. Meu selim foi o dorso do vento rei. Do bom que sempre sei necessário voar. Meu selim foi o dorso do vento rei. Do bom que sempre sei necessário voar. Na paz que há no rosto dos meninos, nas aves fontes plenas de luz, no abrir os olhos e o coração, do grande amor da canção, vento rei é paixão. No abrir os olhos e o coração, do grande amor da paixão, vento rei é canção. Meu tropel nos prados campesinos, o verde vento viu meu viver. Meu selim foi o dorso do vento rei. Do bom que sempre sei necessário voar. Meu selim foi o dorso do vento rei. Do bom que sempre sei necessário voar. Na paz no rosto dos meninos, nas aves fontes plenas de luz, no abrir os olhos e o coração, do grande amor da canção, vento rei é paixão. No abrir os olhos e o coração, do grande amor da paixão, vento rei é canção.